Porteiro 9, identifique chegada mar e desça para 2.000 pés via, 1.015 é o ajuste. Autorizado DDS pro 5796? Autorizado, reporte estabilizado. Cruzeiro estabilizado, 5796. Foco, clear, push back and start, come back right for taxi. Ok, push back and continue. Já 5809, pode aprovar o taxi? Pode, sim. Obrigado. Total 9908, chame Recife, 1260, alterna 1288, boa noite. 9288, total 9908. Web 5796, no curso do localizador tem um cavalinho. Ok, 5796, chame Torre, no 9316. 18, né? De 5796. Web 5796, boa noite, tráfego já listado, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Rápido. passando externo, baixado travado, 5796. O F5796 autorizado pouso, pista 10, o vento 120 graus com 02 nós, pista 10 de úmida a molhada. Fique atento, 5796 livre pouso. Livre pouso, 5796, Brasil Info, Radio Taxi. Alpha 084, taxi approved via May Apron, taxiway India. On hold point runway 10, come back ready for takeoff, the QNH 1015. Okay, 1015, via India to holding point runway 10, Alpha 084. B5716 no solo aos 30, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 0612. Gente, então até o pátio 3 na sua escuta, posição é 612, 5716 da web. Vai livrar a direita. Web 5809, livre LS, forma estabilizado. Chamada estabilizado, Web 5809. Bravo Alfa Tango, 58 milhas de Salvador, serviço horário terminado. Chame Aracaju, frequência 120.3, correção 67 milhas de Salvador. Quatro, terça para 2000 pés via chegada Mari, 1015 ajuste, identifique. Papa 084, report ready for takeoff. Localizador visual com a 10, o LJET 5819. Ok, torre, na 93 Palmeiras, boa noite. Obrigado, sua presença. Oi, Salvador, boa noite, o LJET 5809, Figue Leste, visual com a 10. Web 5809, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporta embaixo travado, Web 5809. Falar em baixar travado LJET 5809. Baixou e travou, passando externo LJET 5809. Gente, WebJet 5809, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 110 graus com 02 nós. Depois na 10LJET 5819. Eu passei aí por Lila. Roger, maintain hold point, Rafa 084. Mantenha a posição. Voo 9704. Siga. Me confirma as condições de chuva no aeródromo? Vai, vou checar com a torre aqui. Ok. Acabei de informar, de pegar informação na torre sem chuva, Salvador, pista seca. Gente, eu não sei, eu não faço. Alpha 084, line up in the wakes, runway 10. Line up and wave at runway 10, Alpha 084. No solo 37, direita na minha escuta, Alfa Kilo Prate 3. Direita na sua escuta, Alfa Kilo Prate 3, a LJET 5809. Papa 084, cleared for takeoff runway 10, the wind is 140 degrees, 02 knots. Yeah, takeoff runway 10, Papa 084. Tá, 3152, vai descer via chegada na Mari para 2000 pés, 1500. Ok, desça para a correção, é identifica, 3152. 714, Live LS X-Ray, forma estabilizada. Live X-Ray, vai forma estabilizada, 714. Alpha 084, Bornet 40, call now Salvador Departure 120 decimal 8, have a nice trip. 120 decimal 8, confirm. 120 decimal 8. 120 decimal 8. Passa, boa noite, de Europa, Ciro 84, climbing flight level 370. Europa 084, radar contact, climbing to level 370, moment departure. Moment departure, 370, Europa Ciro 84. Boa noite, 805. Identifique, chega na Mari, desça ao 050. É, comandante, tá comigo agora. localizador no 714. 714, torre, Renan, 836, boa noite. 286, no 714. Boa noite, 9714, meia milha do externo, Machado checado. Voo 9714, boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso na pista 10, o vento 160 graus com 02 nós, pista 10 de úmida a molhada. Fique atento, gol 9714, livre pouso. Entre as condições, livre pouso da 10, 9714. Voo 9714 no solo aos 49, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette, portão 02, voo 9714. Alfa e Juliette na sua escuta, 02, 9714. Call receive center, frequency 12685. Good night. 12685, good night, sir. Controle de Salvador, muito bom dia, bom dia, 6206, 6206, identifique, chega da Mari, desce ao 050. Mari 050, bom dia, 6206. Tinha um pouco de perda de aderência aí na pista. Ok, só confirmando a pista, encontra-se sua regadinha, não é isso? Afirmativo. Ok.